uma envolvência direta entre o Banco de Tempo e a Junta de Freguesia, uma exposição de fotografia, acabou por ser um desafio pessoal. Este desafio foi lançado pelo Banco de Tempo de Aveiro e a Junta de Freguesia de Esgueira num projeto conjunto, aproveitando as minhas competências como fotógrafo, que está no início de carreira, mas prevendo o potencial enorme que a mulher em si é e percebendo que havia muito para explorar na mulher comum, em todas as pessoas que nos rodeiam, e que era possível fazer um projeto de fotografia que conseguisse captar tudo o que elas têm de bom e de bonito em todas as vertentes da palavra. E conseguimos, durante 3 semanas intensivas, fazer sessões, repetir algumas e fazer intensivamente perto de 3 milhares de fotografias que permitiram depois uma seleção cuidada de fotografias que combinam e trouxeram o melhor de cada uma ao de cima. Há sempre um certo receio e medo de ser fotografado e de explotar e abrir emoções na foto é o mais complicado neste ato criativo. Sim, claramente foi o que me confrontei mais, foi com pessoas que nunca tinham feito uma sessão a sério de fotografia, muito temerosas que as coisas não corressem bem. Há sempre umas fotografias iniciais, claramente há uma tensão enorme, mas com a energia certa e com a empatia criada, conseguimos resultados muito bons, praticamente em todas, posso garantir isso. Além de elevar o ego pessoal do fotografado ou da fotografada, acabou por o ego pessoal do fotógrafo também se elevar. O fotógrafo cresceu imenso na capacidade de comunicar com as pessoas, foi obrigado a isso. Acho que o banho de autoestima que foi dado a todo um conjunto de população alargado de feminino, daqui mais de Aveiro, mais de Esgueira, foi gigante. Ou seja, o que aconteceu dentro delas foi gigante. A capacidade de se verem bonitas e gostarem, pela primeira vez algumas gostarem de fotografias suas, é algo que mexe cá dentro também. Claro que é o fotógrafo, foi evidente. Há outros projetos em que ele está envolvido e que tem que crescer. Isto, além de dar maturidade, dá-lhe também um caminho e um reconhecimento que é essencial para quando aparecer com a máquina nas mãos, seja mais fácil abrir portas. Falou em projetos, hoje é passado, o dia seguinte há sempre ideias novas. Que projetos na manga? Bom, numa primeira instância, o amadorismo tem prevalecido no sentido de fazer paisagem, fotografar pessoas muito num sentido restrito. Esta abertura de portas permitiu perceber que, com a introdução no sistema de um pequeno estúdio que tenho, também permite alargar para pessoas que podem fazer uma sessão de fotografia. Mas, por outro lado, permite também uma cobertura de eventos e de todo um conjunto de situações que requerem cada vez mais um trabalho de fotografia profissional, em que o resultado final não seja um mero conjunto de fotografias que não retrata muito bem, às vezes, o que se passou, mas por uma equipa de profissionais que vão e documentam devidamente o que está a acontecer nos eventos, principalmente. Podemos falar, por exemplo, tipo casamentos, numa primeira instância, mas há toda a inauguração de comercial, de estabelecimentos, aniversários que às vezes os estabelecimentos fazem, mas que não têm sido, para já, colocados num bom suporte de memória para mais tarde recordar. Portanto, a ideia ou o sonho é tornar não só amador, mas tornar, profissionalizar o seu trabalho e, quem sabe, viver só da fotografia. Isso é utópico ou pode ser possível? É possível, que há muitos que os fazem. No meu caso, pode ser um caminho. Nunca o pus de parte, mas faço aquilo que gosto e tento ir por esse caminho. Neste caso, há um projeto que está a nascer de fotografia que tenta colmatar todas estas vertentes de fotografia e provavelmente haverá mercado em Aveiro para sustentar um negócio bem crescido, que tenha alicerces sólidos nos princípios de boa fotografia. O mais positivo neste projeto acaba por ser o abrir portas e criar aqui um movimento de bola de neve, começar a criar um movimento de bola de neve. Claramente, isso sentiu e hoje, durante a exposição, senti isso em cima da pele mesmo, ou seja, todo o reconhecimento que caiu em cima foi grande, foi intenso, toda a gente o reconheceu, o que é bom, o que é muito bom.